meu grande amor, meu amor, quero você bem perto de mim. Desde o momento em que eu te vi, me apaixonei e me envolvi demais. Momentos lindos de prazer, me enlouqueci, então gamei. Foi mal pro meu grande amor, novo amor, quero você bem perto de mim. Meu grande amor, lindo amor, nosso amor não vai chegar ao fim. Vou me arrumar e esperar você voltar pra me fazer feliz, beijar seus lábios sensuais, querer como ninguém te quis, te quis, pro meu grande amor, meu amor, quero ter você perto de mim. Meu grande amor, lindo amor, nosso amor não vai chegar ao fim. Ser bem perto.